que quer tirar do ar. Já vai começar. Panquecast está no ar, já vai começar. Ouça a vinheta e prepare o seu celular. Panque, panque, panque, panquecast. Panque, panque, panque, panquecast. Ai, que delícia, cara! Batendo palmas pra baixo e pra cima, o coro levanta e canta. Estamos começando aqui pra vocês mais um PancakeCast. Esse que é o PancakeCast de que número, meus amigos? Lembrem pra mim, por favor. 64. 64, olha Nintendo só. Nintendo 64. Pois é, olha só, lembra do Nintendo 64? O que, que mais tem com o número de 64? Mais alguma coisa importante? Sua avó. 64 bits. É verdade, minha avó realmente já teve 64 bits. Mas a gente não vai falar de videogame aqui. Nem vó. Nem de vó também, porque a gente já falou de videogame, de vó ainda não, mas tá saindo cast daqui a pouco. A gente vai falar sobre as nossas origens secretas, de como que a gente começou a virar nerd geek interessado, a pessoa que se aprofunda, a pessoa que vai além do superficial nas mídias. Né? Tá bom, Jovem Nerd. Foi essa explicação que eu ouvi nesse podcast que eu escuto toda semana, que é muito bom. Beijo, Azaghal. Enfim, estamos aqui com os participantes sensacionais Priscila. Priscila da Era de Ouro. Ele fala de prata, mas não. Que viagem é essa, velho? Beleza. Mamilos. Ai, cara, só quero falar que no cast de vó, a minha vai ganhar de todo mundo, hein? Que isso. Não subestime a minha vó. E Lojinha? Isso não é um podcast de videogame? Fui traído. Nem de animes. Ainda bem, né, mano? Não é, pode... Que é de animes, não, nem de videogame. Pode ficar tranquilo. Mas, vamos parar com essa baboseira aqui, essa parte inútil, e vamos dar início ao podcast. Acho que a gente não vai falar muito aqui sobre, sei lá, Turma da Mônica e... Ah, tá, joguei assim, cara, pode então. Como assim, cara? O que tem a ver... Não é que seja ruim, não. Eu tô falando que, tipo, acho que é unânime. Todo mundo leu Turma da Mônica e Disney e o que mais? Revista Picolé. Os quadrinhos da Winx. Pô, os quadrinhos da Winx, é verdade, é verdade. Mas, assim, isso todo mundo já sabe, acho que todo mundo começou a ler quadrinhos. Oh, alguém aqui é o hipster, perdão, que começou de outra forma. Eu colecionava muito a revista Recreio, né? Não sei se você lembra da revista Recreio, que era da Abril e tal, que agora tá falindo, é uma pena. Mas a revista Recreio é uma revista de atividades, que antigamente era uma revista de antiguidades e tinha um brindezinho, né? Um bonequinho e tal. Então, ali eu comecei... Um Google. É, não, Google não, que tá louco. Não sei, mas tinha coisa. É, essas porrinhas, eletronics, robotics, essas merdas, assim. E ali eu conheci o meu vício que dura até hoje de colecionar, entendeu? Então eu comecei como colecionador mesmo. Então meu pai começou a comprar revista toda semana, minha mãe começou a comprar revista todo mês. Aí vinha as coleções de dinossauro da Planeta de Agostini, que também é outra filha da puta, porque te faz viciar, né, na coleção, te faz gastar uma grana do cacete. Planeta de Agostini é filha da puta, porque assim, primeira edição, sei lá, uma caneta do House of Cards, vamos dizer assim, Ah, custa 10 contos, você leva um catálogozinho mais a caneta. Edição 2, ah, isso aqui tá custando 300 petrodólares e 2 índices. Sim, sim. É, bem assim, cara. Foi assim que eu comecei, cara. Eu comecei como colecionador mesmo. Só que aí, depois que eu vim começar a assistir os filmes e querer ler os quadrinhos e tal. Eu não sou hipster, comecei com os quadrinhos da Turma da Mônica mesmo. Mas, determinado momento, sei lá, quando eu era criança... Acho que quando eu tinha uns 10 anos, alguém percebeu que eu gostava mesmo de ler, sabe? Aí começou a me dar vários quadrinhos da Disney, tinha Capal, tinha vários tipos no, assim, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Até que alguém me deu uns quadrinhos da Queda do Morcego, uns do Wolverine e alguns que crossover, cara, do Batman e Superman. E aí eu comecei a ler, né? Bacana. Tipo assim, curiosidade. Não entendia nada, né? Tipo, tudo cortado. Tipo, era uma da Israel, outra era do já fase do Benny, que já tinha soltado todo mundo do Asilo Arkham. Então, tipo, já não entendia nada que tava acontecendo ali. Então eu comecei a me interessar também a comprar revistas sobre quadrinhos, tá ligado? Revistas mesmo que indicavam quadrinhos. Revista Herói? Cara, eu não lembro o nome. Eu vou falar o nome Placar, mas eu sei que não é esse, porque Placar é nome de revista de futebol, não é? Sim. Eu sei que eu tô errando, mas alguma coisa parecida com... Sim, sim, sim. Não lembro, mas eu comprava uma revista que geralmente era indicação de quadrinhos, de seriados e filmes. E tinha, tipo, várias... Chamava QTP a revista, né, Pri? Tem prestado, né? Exato. O que não presta, hein? O que não presta, tudo que não presta. Nosso próximo podcast. E era por aí mesmo que eu conseguia, tipo, comprar algum quadrinho ou outro aqui no interior, nessa época, tipo, deixa eu fazer as contas aqui, uns 13, 14 anos atrás, não tinha, sabe, não tinha os quadrinhos, tipo... Os carros eram a vapor ainda. Não, não tinha certo, sabe, as numerações, tá ligado? Você ia comprar uma edição, daí no outro mês você ia comprar outra, já era tipo a 5, tá ligado? Então meio que você ficava meio perdido, assim, não tinha como comprar a seguida. Então eu ficava meio só nas revistinhas ali. Pri, eu passei tudo isso quando eu comprava Recreio e ia pra praia. E na praia só tinha, tipo, Recreio de 98, tá ligado? Pode crer, pode crer. Eu queria continuar minha coleção, não podia comprar porque as revistas da praia são todas atrasadas. Eu não achava os números, assim, seguidos. Então, tipo, meio que só ficava perdida e não sabia o que comprar. Então, sei lá... É bom que você vai adquirindo conhecimento, sabendo o que está sendo lançado, e aí quando você tem a oportunidade, você sabe comprar, né? Nessa época eu também comprava bastante mangá, porque era mais fácil comprar mangá nessa época, não sei porquê, acho que fazia mais sucesso. Eu via mais gente comprando, mais gente falando sobre. E era mais fácil de achar também para comprar aqui nas bancas. Então tinha Samurai X, tinha algumas coisas que saíam dessa época e eu comprava, assim. Hoje em dia eu abandonei totalmente mangá, assim, tipo... Não consumo nada, mas... Não presta, né? Então, você vamos... nega, você nega sua fase otaku com todas as forças, é isso. Ah, só a fase que eu era fã de Onyasha que continua aí. Mas nunca lançou aqui. Vamos falar do que é bom. Putz, cara, eu também sempre fui o carinha da Turma da Mônica, do Pato Donald, sabe? Ele sempre lia essas boestas. Caramba! Não, falei, desculpa. O que aconteceu, mano? Não, eu lembrei de uma parada aqui, pode falar. Tá, beleza. Mas eu, assim, quando eu fiz meus 6 para 7 anos, meu pai sempre colecionou quadrinhos, assim, sei lá, anos 70 e até o iníciozinho dos anos 80, que eu já tava mais velho. Inveja. Já parou de colecionar. Mas ele, puta, tinha uma coleção gigante. Parte, obviamente, se perdeu com o tempo. Parte, sei lá. Minha avó jogou fora porque tava velho. Ele morava em interior, então já aconteceu dele viajar e ter enchente, e quando ele chegar tinha metade dos quadrinhos sumido, indo pro caralho, tá ligado? Mas eu lembro muito bem de quando eu tinha, sei lá, meus 6 pra 7 anos, ele... Putz, eu fui pro interior, na cidadezinha do interior daqui da Bahia, que é Santo Amaro, onde meus avós moram, a gente foi lá pra casa deles, e ele me levou pro antigo quarto dele e tal. Aí, putz, lá tinha um armário mó velho, assim... tinha porra nenhuma de útil dentro do armário. Ele falou, pô, isso aqui era o que eu colecionava de quando eu tinha sua idade até muito tempo depois. Esse aqui é meu até tesouro, quando... né, cara? Exato, até quase quando eu tava na faculdade já. E, pô, até hoje eu lembro umas paradas. Mas, putz, eu lembro que ele abriu a gaveta assim, tinha quadrinho pra caralho, velho. Tipo, não era quadrinho pra caralho, era... tinha restado. Mas, mesmo assim, quando você é pequeno... Você vê uma gaveta cheia de história em quadrinhos, de super-herói, do Batman, do Homem-Aranha, do Wolverine, dos X-Men, dos Vingadores e o caralho A4 dos anos 70 e 80, você fica louco, você fica maluco. Aí eu falo, caraca, pai, de onde que você tirou isso aqui? Lógico que foi do cu. Onde que você comprou isso aqui tudo? E fala, não, colecionava quando eu tinha sua idade. Colecionei por muito tempo e tal, era muito mais que isso, mas foi sumindo. Daí, putz, eu lembro que eu comecei lendo assim, que eu peguei pra ler mesmo. É, a fase do uniforme preto do Homem-Aranha após Guerras Secretas. Isso aí foi com o tempo, né? Sei lá, dos 7 aos 10 anos, aos 11 anos. Putz, ali, Wolverine. Não lembro se era assassino. É uma minissérie de 4 capítulos. Daquela que tem a capa do Wolverine com o dedinho, assim. Vocês que são merdas geeks que se aprofundam no assunto, vocês vão saber qual que é. Mas é Marvel, então eu não ligo. E depois eu fui pra parte que presta, sabe? De verdade. Depois eu descobri também no meio lá. Eu ainda não tinha trazido meu quarto e tal, ainda continuava na gaveta, mas eu descobri lá. Cavaleiro das Trevas, velho. Você leu pequeno? Nossa. Eu li. Não, Cavaleiro das Trevas eu fui pegar pra ler, já tinha uns 11 anos, talvez. Oh, mas era pequeno. Era pequeno ainda. Eu li Cavaleiro. Eu achei lá o Messias, Batman Messias, não sei se vocês conhecem. Não. Não li coisa ruim, não. E Cavaleiro das Trevas, velho, a edição de 86, assim, tava perfeita, mano. Com aquelas capas super chamativas, assim. Ele falou, não, essa aí era uma das que eu mais gostava, quando era mais adolescente, assim. Pode ler, filho. Pô, passa o fim de semana no interior. Te passou na almofada, né, em cima da almofada. Brilhando, pode, né? Pode crer. Pô, tá aqui na minha prateleira até hoje essa porra. Aí eu li, eu fiquei doido, velho. Nossa, puta que pariu. Foda, Batman, não sei o que. Aí foi assim que eu virei desse nego. Culpa do pai Paco, então. Exato, é culpa do pai Paco. E você, Lojinha, você também foi o cara que começou ali com a Mônica, a revista da Disney, toda essa coisa que todo mundo lia, né? O Manacão e tudo mais. Ou você começou de outra forma? Manacão. Ah, o Manacão. Que nem um cão que está aí. Nossa. Não, na verdade eu comecei. Eu, quando era bem criança, meu pai me passava umas revistas de quase super-herói mesmo. Eu só lembro de duas cenas de revistas de super-heróis que marcaram a minha infância. Um é Elektra do Deodato lutando contra o Mercenário. Ah, deve ter feito muita coisa com essa revista, hein? Pô, tinha 6 anos. E? Não sou tão precoce quanto você. Caralho. Eu lembro que tinha aquelas babas, quando todo personagem dos anos 90 abria a boca, ele vinha umas babas. Você lembra disso? Toda babada. Babas e dentes? Não, tinha sim, rolava isso, rolava. Rolava direto. E era Mulher Maravilha contra o Darkseid. O fiozinho da baba no dente. Era Mulher Maravilha contra o Darkseid também, que ela ficava presa naquelas maquinarias do Darkseid. Mas e aí, Lojinha, como que isso chegou até você? Até eu? Bem, eu depois. Tipo. Calma. Tô explicando, dá licença. Cala a boca e fala. Eu fui meio que. Eu fiquei nessa coisa de ir voltando de revista super-herói. Eu cheguei a comprar aquelas X-Men extra. Aí eu parei. Aí eu comecei de novo. Por incrível que pareça, a revista que me fez entrar nesse mundo das drogas foi Jovens X-Men. Lembram disso? Não, era parte da revista dos X-Men ou X-Men Extra, que tinha o Elixir, a Faísca e esses tipos de personagens. Não, quando eu comecei eu era um alienado em quadrinhos, não conheço. Né? Então, mas eu tinha isso e eu queria conhecer. Eles mencionavam muito a história dos X-Men, então, pô, quero saber a história dos X-Men, como eu vou aprender a história dos X-Men. Eu vou Google, no Wikipedia. História do X-Men, por favor. Não, eu fiquei no Wikipedia por um mês lendo X-Men, aí eu ia pra Marvel, ia pra sei lá quem, aí você lia os Vingadores, lia sei lá assado, e eu li todas as histórias da Marvel, a sinopse, em um mês. E por incrível que pareça, eu sinto. Foi assim que o Lojinha virou um Bazinga, né? Esse é verdadeiro. Que Bazinga ele não se verdadeiro. Esforça. Bazinga não se esforça pra aprender, ele só repete o discurso. Tá bom. Repetir o discurso da Wikipedia no Bazinga. Tá bacana. Vamos agora pra segunda parte do podcast. Sim, todo mundo, acho que hoje, tem aquela coleção que ama de verdade, tem aquele quadrinho que você tá sempre acompanhando, que tá aí há um tempo. Ou revistas, né, no caso de certas pessoas nesse podcast que eu não vou indicar agora. Mas, assim, tudo começou de um jeito, mas... Por exemplo, eu comecei lendo Homem-Aranha. Homem-Aranha não é a parada nem de longe que eu mais leio hoje. Nem Marvel, assim, sabe? Então, assim, começando pela Pri. Pri, o que que você coleciona hoje em dia que você tá... Você é muito ligado ao que você já colecionou por muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Depois dessa sua origem secreta. Cara, eu não coleciono... Não, eu coleciono, assim, mais a Vertigo hoje em dia, né? Eu não sou mais tão chegada. Os quadrinhos... Não, eu leio de vez em quando, não vou mentir, não vou dizer que eu leio nada do Batman, não leio nada do Superman, de vez em quando, mas o meu foco é sempre os quadrinhos da Vertigo. E assim, eu gosto muito do Garth Ennis, né? Eu gosto bastante do Garth Ennis. É por isso que as pessoas shippam a gente, era a mesma vibe. Então, além de Hellblazer, né, que por indicação do Papaco que eu fui ler, que até hoje leio, continuo lendo aí sempre. Tinha Preacher, né, cara? Teve até uma época que vendeu aqui, eu comprei. E eu não sei se vocês leram Preacher. Pô, já existiu, pra quem não sabe, já existiu uma época em que Preacher era acessível, olha só. E que existiu, gente, já existiu a edição número 1 de Preacher. Em algum tempo nesse mundo, acredito. Normalmente elas começam pelo número 1. Não sei quanto a vocês. Foi uma piada, lojinha, porque não acha mais, caralho. Que piada merda. Podiam trazer a mensal de Os Livros da Magia, né? Mas tudo bem. Esse sim, se lançasse mensal Os Livros da Magia, cara, eu tô todo mês lá. Querendo comprar, cara. Eu sou muito. Pô, mas agora você vai ser fechado, porque a galera não. Basta não, esse povo aí, esses nerds da internet, não gosta dos mensais de livro da magia, não, hein? Cara, o que eu coleciono recentemente? Eu li tanta coisa recentemente, tinha até difícil. Outro, capricho. É, sim. A gente vai falar nisso já? Vamos! Se contar coleção de revistas adolescentes, cara, eu tenho uma quantidade, assim, que eu olho e choro, assim. Eu faço as contas e penso porque assim. Dá pra construir uma casa de revistas? Cara, dá pra forrar as paredes, o chão. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra isolar um estúdio, né? Cara, é revista Capricho, toda teen, Atrevida, umas especiais de Rebeldes, umas coisas assim que impossível de pensar em comprar hoje em dia. Caraca, velho. Por quanto tempo da sua vida você colecionou isso, Pri? Você tem noção ou não? Cara, eu comecei a comprar quando eu tinha 11. Eu colecionei até uns 17. Caralho, velho. Isso é muita coisa, você mano. Você tem pelo menos umas 82 revistas aí, né? Cara, eu vou tirar a foto e vou colocar no post pra vocês verem toda a coleção. E, cara, tem muita coisa, sério, tem muita coisa. Parece vou colocar no meio dos quadrinhos. Pô, Recreio. É, eu falei aqui que eu colecionei Recreio, mas hoje eu não tenho mais nada, porque tinha tanta revista que não tinha onde colocar minhas roupas, né? No meu armário. Prioridade, mano. Sim, aí eu acabei jogando fora tudo, né? Reciclando. Então, nem os brinquedos eu fiquei, porque... Ah, desculpa, eu não sei se você tinha mais coisa pra falar, Priscila. Não. Mas eu tenho meio um trauma, assim, que... meus pais são separados, né? Então eu ficava com meu pai assim de fim de semana, levava meus brinquedos pra lá e brincava lá, né? E como era ele que mais comprava essas recreios pra mim, ele ficou com esses. Ficava na casa dele, né? As revistas e os brinquedos. E uma vez ele se mudou e não levou os meus brinquedinhos da recreio, sabe? Tipo, ficou lá numa caixa na outra casa dele. E nunca mais eu vi, tipo, metade da minha coleção, entendeu? Eu saí de lá só com uma mochilinha, com alguns carrinhos e tal, e foi bem triste, aí tive que repor tudo, né? Que pena. Tive que comprar cada vez mais recreio, comprei mais e mais e mais, aí eu parei. Com 13 anos eu ainda comprava, 14 anos eu ainda comprava, e parei de comprar porque as coleções começavam a se repetir, né? Tipo, ia um ciclo, né? Parece... Que eles sempre tem um ciclo de coleções que eles repetem. Aí eu parei de colecionar isso e comecei a colecionar quadrinhos e figuras de ação, que é o meu vício de hoje. Ou seja, você piorou. Piorei, com certeza. Eu recreio agora e você gasta deixou muito podre. Mais e não tem os testes de informações úteis da recreio. Ah, sim, é verdade. Não tem bonequinho. Nem da Capricho, que são ótimos testes também. Cara, eu preciso dizer que eu só comprei Recreio na minha vida na época do Pokémon. Porque era quase todo mês era sobre Pokémon, então era da hora. Era o único momento da vida que eu comprei Recreio. Que era uma revistinha mais caras que tinha, assim, pra crianças nessa época. É porque vinha com brinquedo, toda edição, né? É, sim, tecnicamente o brinquedo era um brinde e a revista custava R$20. E tipo, os brinquedos. Na minha cabeça, eu acho que Você vê a qualidade dos brinquedos de hoje é uma bosta, sabe? Tipo, é um robô que vira uma pedra, que, sei lá, vira uma berinjela e que um porra é essa? Né? Pode crer, é um Transformer muito genérico. Teve uma coleção excelente da Recreio, que era de dinossauros fossilizados, né? Que eles, eles vendiam umas pedrinhas de argila, sei lá o que que era, e você escavava, tá ligado? Como se fosse um arqueólogo. Pô, era errado, eu sempre fodia meu dinossauro. Né? Era muito foda, velho, aquilo. Tipo, era de uma... coisa, cara. Era de uma criatividade, sabe, pra fazer brinde. Depois virou, tipo, ah, vamos fazer pedras que são robôs. Aí vamos fazer animais que são robôs. Aí vamos fazer pedras que são robôs, que são frutas. E móveis e utensílios domésticos. Letras. Que porra é essa, velho, sabe? Não, eu já vi isso em alguma franquia de filmes grandes. Não sei qual, mas já vi. Começa com tranque. Começa com carro robô, aí depois vira liquidificador robô, depois vira dinossauro robô, depois vira carro robô em cima do dinossauro robô, lutando contra alguma ameaça de proteger na Terra. Cara, nossa, velho, esses caras não param, não. Aí eu passei desse vício de Recreio e hoje coleciono figuras de ação de filmes e quadrinhos e encadernados bem caros. Eu queria dizer que eu também colecionava adesivos e folhas de caderno. Você era daquelas que comprava o caderno, ficava com adesivo e não usava adesivo? Com certeza, eu tenho até hoje. Eu achava que eu ia usar em algum momento. É, dá uma dó de usar, né, mano? Você não usa nem foda. Cara, eu tenho uns 4 mil adesivos que eu guardei de toda a época da escola e eu nunca usei. Aquele adesivo da Punk levada da breca, né? Que você não usou até hoje. Cara, eu tenho coleção do chiclete das Meninas Superpoderosas, cara. Teve uma época que era limitado e eu tenho todas, cara. Caraca, velho. Porra, meu. Nossa, velho. E eu achando que eu era acumulador. Isso daí já é demais, Priscila. Pois é, você tá louco. Eu coleciono. Lojinha. Eu colecionava as caixas das minhas figuras, entendeu? Eu deixava as caixas pra eventuais consultas. Tá escrito lá, guardar pra eventuais consultas. Então eu guardava, entendeu? Só que chegou num momento que não dava mais, velho. Chegou num momento que eu não fazia nenhuma consulta. É, não tinha mais o que consultar. Então eu deixei lá e guardo só os que eu possivelmente venderei. Então elas estão guardadas as caixas. Sim, sim, tem isso também. Tem a parada de todo o investimento de quando você coleciona, né? Tipo, já comprou uma parada pensando, pô, não fala isso. E eu mas acontece! Eu não quero calcular o tanto que eu já gastei com bonequinhos e hominhos, hein? Porque eu não quero pensar em 20 anos de Recreio e e todos esses bonecos que estão aqui no instante agora, eu não quero calcular. É aquele negócio que mostram pra fumante, né? Todo esse tempo que você passou fumando na sua vida, você podia ter comprado a Petrobras, tá ligado? Pior que hoje em dia. Você poderia ter financiado seu Gol 1000, né? Cara. Exato, pode crer. Aí você entra em depressão. Caralho, por que eu fiz isso com a minha vida? Então, eu não paguei 150 reais do calendário do Sandman. Eu não quero pensar nisso. Eu tô meio mal. E você, Lojinha? O que você coleciona até hoje? O que você coleciona por muito tempo? Eu coleciono mensagem ainda. Mensagem? Mensagem. Lamentável. Mensagens. Direto. Tem um brinco. Sai dessa. Mensagens e mangá. É direto. Direto. Eu não parei. Tipo, as pessoas chegam no ponto que elas param. Eu não cheguei nesse ponto. Eu ainda tô. A Lojinha não cresceu ainda, né, mano? Não cresceu. Lojinha, você compra Naruto? Não. Porque acabou, né, gente? Acabou, gente. Não mais que acabou. Não mais, aí chora. Acabou. Não, mas meu primo colecionava. Eu fiquei feliz porque ele ficou com Naruto e One Piece e me deixou com Bleach. Pra eu colecionar Bleach. Não, mentira, Bleach eu parei. Ah, cara, nessa época que eu gostava de animes, eu peguei, assim, na época escura, né? Eu decidi comprar só as edições número 1. Então eu tenho a número 1 do Naruto, número 1 do Bleach, número 1 do Firetail, número 1 do One Piece, eu tenho tudo. Cara, Firetail é uma boa. Deixa eu pegar aqui em qual volume tá o Firetail no Brasil. Firetail, volume 62, vamos chutar esse valor. Tá, rapidinho. Aí eu cheguei, eu tava no bairro da Liberdade, né? Que o Papaco teve o prazer de conhecer quando ele veio aqui. Ah, 50 volumes de Firetail. E aí, tipo, eu conheço uns lugares lá que vendiam, não vendem mais, né? Mangás atrasados e tal, mangás velhos. E eu acabei achando Dragon Ball volume 1 lá. Eu não sei se era, tipo, primeira edição ou... Tanto faz, né? 35ª edição. Mas eu achei esse volume 1 do Dragon Ball e acabei dando pra uma amiga minha de aniversário. Tipo, eu não tinha presente pra dar. Eu não tinha presente pra dar. E eu falei, caralho, preciso dar algum presente pra ela. Ela gosta muito de Dragon Ball, vou dar isso pra ela que eu não gosto. Aí dei. Ela fala, ah, que bom, eu já... Não, não, ela guardou lá com muito carinho e atenção, né? É assim, você vai na casa dela, você vem pra forrear o gaiola. Sem dar não, mano, ela era bem fã mesmo. Então, eu tenho aqui ainda... Mano, falo. Mas é que eu ainda tenho 50 edições de Naruto aqui, mano. Eu comprava Naruto também, eu tô tentando vender essa porra, porque eu ocupo um espaço gigante na minha gaveta que eu poderia estar usando pra, sei lá, guardar guardar outros quadrinhos que não cabem mais no armário. Eu cheguei nesse ponto, encadernado, não cabe mais nada aqui em casa. Tipo, eu quero exibir meus encadernados, mas eu tenho tanto que eu não posso colocar eles ali, que não cabe. Sabe, eu quero, eu quero o Monstro do Pantano ali, eu quero o Homem Animal ali, mas não posso colocar porque não tem espaço. Essa vida de... Então eles ficam num armário escondidos. A minha coleção da Salvati tá no armário, porque é grande, muito pesado. Se eu colocar na minha estante, ela quebra. Então, esse podcast virou e começou. Pô, eu colecionei, acho que, sei lá, o Google, sabe aqueles... Aqueles bonequinhos de plástico vagabundo que pareciam uns fantasmas, aqueles primeiros tinham uns que brilhavam no escuro e tal. Uhum. Mas, cara, sei lá, acho que eu nunca tive uma coleção muito contínua, sabe? Que eu parei assim, pô, vou colecionar essa parada. Colecionei sério. Porque sempre teve as modinhas, teve o Pokémon. Aí, putz, teve álbum de figurinha, muitos álbuns de figurinha completos, álbum da Copa, sabe? Mas, o que eu tô parando agora, sabe? Que eu paro e, pô, quando sair isso aqui novo, eu vou comprar. É Hellblazer, velho, que tá saindo pela Panini agora, que tá muito bom. Hellblazer Infernal. Que tá... Putz, as encadernações estão perfeitas, a tradução tá perfeita, tá tudo perfeito. É o QTP, velho, não? Tá... Oi? É o QTP isso aqui? Não é. Ah, bom. Mas... Cala a boca. Sim, então, é isso, velho. Mas... Vamos agora pra parte dos filmes. Não, todo mundo começou também. Peraí. Calma, muito rápido. Eu pergunto pra você que você não coleciona cartinhas de Magic, não? Ah, é verdade. Olha, eu jogo Magic the Gathering. Quem quiser trocar cartinha comigo aí, entre em contato. Assim como quem quiser comprar atrasado de Naruto, entra em contato pelo e-mail do site que tá aí no post. É sério, meu amigo tá vendendo de verdade. Mas, pô, deu uma parada. Oi? Tô vendendo o quê? Atrasado de Naruto. Ah, sim, tô vendendo tudo aqui, R$50, 50 edições. Pode crer, mano. Ô, entre em contato pelo e-mail se você quiser comprar os atrasados de Naruto. Por favor, não vou te pedir nada, compra essas porra de mim. Eu lembrei da coleção de cartinhas do Yu-Gi-Oh! E de Geloucos, cara. Colecionei nove Geloucos, cara. Eu colecionei bem pouquinho, tinha aquele mito que eles iam dentro da Coca-Cola, né? Cara, tinha o mito que você juntasse, sei lá, vários, você ganhava uma sacola cheia de Geloucos. Mas ninguém nunca ganhou, então é um mito, né? Thank you. assim, o último tópico do podcast, o Lojinha deu uma sumida aí no espaço-tempo entre uma vinheta e outra, olha só, alguma coisa aconteceu na internet dele ou no computador. Ou na vida. Ou na vida também. Vamos... É, não vou torcer pra nada. Pô, todo mundo teve aquele filmezinho de herói, sabe? Super-herói, mesmo que você tenha sido tosco, que te fez interessar por esse universo. Todo mundo teve daquele primeiro filme que você viu, falou... Nossa, velho, que doido. Doido demais os caras aí lutando, batendo nos caras e voando. Sim. Foi exatamente assim que eu me senti quando assisti Xuxa e os Duendes. Exatamente, pode crer. Nossa, velho, que doido essa loira batendo no Duende, velho. Qual foi o seu primeiro filme, meu Milos, que já puxou aí Xuxa e os Duendes? Meu primeiro filme que eu assisti na minha vida ou de herói? Não. Filme de heróizinho que chamou sua atenção para o universo do super-herói. Foi Homem-Aranha, 2002. Eu tinha 7 anos. Eu assisti 3 vezes no cinema, né? Que eu acho que meus pais me levaram. Fui com meu tio, fui com meu pai, fui com minha mãe. Assisti muito também em casa, tipo, seguidas vezes. Cheguei a assistir 3 vezes no mesmo dia o filme. Tipo, adorei. Aí era brinquedo, era... tudo de Homem-Aranha, roupa, chinelo. Depois desse filme, realmente, que eu comecei a gostar. Assim, eu gostava só do Homem-Aranha mesmo, não conhecia nada de quadrinhos, não. 7 anos, você não vai saber de porra nenhuma. Mas ficou na minha mente, né, sempre. Homem-Aranha 2, 2005. Foi quando eu comecei a colecionar os quadrinhos de verdade, né. 2005, 2006, ali, foi realmente o Homem-Aranha do Sam Raimi, sei lá, que me levou pra esse mundo. Ah, mas antes eu tinha visto Spawn também, que eu também gostava. Coitado da criança que viu Spawn, velho. Gostava pra caralho, mano. Passava no SBT, eu ficava louco, que passava de noite, né? E a noite do SBT, antigamente, era 7 horas da noite, né? Que era muito tarde pra gente. Então eles passavam porque era um filme muito pesado, e sombrio, e dark. Eu gostava muito de Spawn também. Bacana. E você, Pri? Qual foi o seu primeiro filminho de heróizinho que te atiçou pra esse mundo? Batman de Burton, de 1989. Caraca, você é velho, hein? Não, passava, né, amigo? Eu sei. Passava muito no SBT, o SBT reprisava muito. Teve uma época que ele passava muito, tanto o Spawn que o Lorde falou, quanto o Batman. Reprisava muito, passava muito, principalmente, sei lá, sábado e domingo, que eu me lembro, assim. No fatídico primeiro... cinema em casa, né, Priscila? Sim. E eu me lembro muito do Batman, né? Ali a gente, mesmo quando a gente não lia, a gente já meio que já sabia que Batman era um personagem de HQ, né? Uhum. Então esse foi o meu primeiro contato. Mas, tipo, sei lá, eu gosto muito do filme do Constantine, que eu lembro de gostar quando lançou. Eu lembro dos filmes do Blade. Mas eu posso dizer, assim, que de personagem que eu gostei e depois eu descobri, assim, que não é bem muito ligado a personagem, não é muito bom o filme, é Elektra, cara. Caraca, Priscila, eu adorava Elektra, desculpa falar isso. Eu gostava também, você tá louco. Olha, eu vou falar uma coisa bem vergonhosa, mas eu aluguei Elektra aqui na locadora da região e quando fui devolver eu realuguei pra assistir de novo, que eu adorei. Cara, eu comprei um DVD da Elektra e eu tive por muitos anos e assistia sempre, cara, sempre. Acho que é o filme que eu mais gosto, assim, principalmente, eu não sou, assim, tão fã de filmes de super-heróis, assim, eu sou meio chata pra isso, mas Elektra, eu gostava bastante, acho que dos filmes da Marvel, junto com os filmes do Capitão, né, são os filmes que eu mais gosto, então, pra você ver como é maravilhoso. Ai, ai, pô, eu que sou a criança aqui. Pô, Vingadores, de bicho. Exato, Vingadores 2. Tá ligado? Guerra Civil, que nem saiu ainda. Vi o trailer quando era pequeno, fiquei maluco. Não, mas pô. Assim, eu entrei em contato muito com essas paradas porque eu via muito com meu pai fim de semana, assim, parava pra ver, sei lá, Star Wars, parava pra ver. Os Batmans antigos todos, principalmente o do Tim Burton, que era o que eu lembro que meu pai mais odiava, mais odeia até hoje. Ele tem preconceito com o Michael Keaton até hoje por causa dessa porra desse filme. Ele assistiu Spotlight, né? O filme é bom, mas tem o Michael Keaton lá, sabe? Ele viu o Birdman, não? Ele viu o Birdman? Viu. Ele perguntou o que o Batman tava usando aí. Não, então, mas ele não, tipo, ele tem alguma coisa, ele falou que ele tem alguma coisa, um preconceito com o Michael Keaton, que ele não consegue gostar de filme que tem o Michael Keaton. Ah, mas o Michael Keaton, né, gente, ele é um ator mediano, né, e ele de Batman. Eu curti muito, acho que Batman Retorno, eu curti demais, assim, quando assisti a primeira vez, toda a trilogia do Sam Raimi, fiquei maluco, mas um filme, velho, que passava direto, assim, na minha época de moleque mais novo, porque eu sou uma criança de 11 anos de idade, mas que eu assistia direto também com meu pai, porque ele sempre leu quadrinhos, e pra ele devia ser muito mais doido, porque ele tava vendo uma parada que nunca tinha ido pras telas nenhumas, assim, só, ele só lia e do nada aparecia um filme, pra ele devia ser muito mais louco, era o filme Demolidor. Ah, todo mundo gosta, eu gosto até hoje. É ruim, mas é bom, sabe? Ah, Evanescente, cara. Mano, a gente via aquela porra direto e alugava filme, aí passava na sessão da tarde, aí passava no domingo maior, e os dois lá vendo aquela porra. Sempre que passava, sempre. Acho que foi o filme que eu mais vi, assim, na minha época de moleque mesmo. Foi o filme Demolidor, velho. Eu adoro Demolidor até hoje. Eu sei o quanto é bosta, eu sei que o Ben Affleck tava naquela época que ele tava começando a atuar medicamente. Medianamente, né? Mas, sei lá, velho, acho que o clima do filme e a nostalgia de eu assistir aquilo desde criança até hoje. Sim, mano, pode crer. Tem um, tipo uma magia, não sei, esse filme é bizarro. Que aquele mercenário é uma bosta, Electra é uma bosta, o próprio Ben Affleck é uma bosta, o Ben Urich é uma bosta gigante. Ben Urich é muito ruim, velho. Ben Urich parece o Moby gordo, sabe? O Moby. Ele sente cheiro de gasolina. Ah, vou tacar o fogo aqui. Imagina se explode aquela merda inteira e mata milhares de policiais no metrô, velho. Isso não faz sentido, mas eu adoro o filme, assim como Electra. Não, Electra eu não gosto mais. Eu achei uma vez só. Electra eu gostava também. Muitas vezes, mas eu não assisti mais quando era grande, assim. Eu não assisti Electra de novo e não tenho coragem de assistir. Mas Demolidor foi bem lembrado, eu gosto até hoje. Sim, pô, muito bom. Ninguém falou de Lanterna Verde, né? Mas na verdade a gente já tinha senso crítico, né, Priscila? Você já... Sim, pô, mínimo do mínimo já tinha já. A gente já via que o Paramax tá um cocôzão. A gente pode mencionar assim rapidamente, a gente não vai falar muito sobre isso, mas sobre seriados, tinha Smallville, né, cara? Smallville, as aventuras do Superboy. Dependente de qualquer coisa, eu acompanho pelo menos algumas temporadas e achava bacana, gostava, achava foda, né? Sabe o que eu via? Que não é exatamente, mas eu via Heroes. Ah, não. Eu via Heroes, olha. Primeira temporada, pô. Eu já era velho, eu já nessa época. Também eu passo, pô, eu via quando passava nas madrugadas do SBT, Batman do Adam West, velho. Não, nunca assisti na televisão. Caralho, eu era muito retardado e muito bom ao mesmo tempo. Engraçado. Porque aquela parada do Batman, sabe, pastelão, idiota e comédia mesmo, em cima do personagem que a gente conhece como sendo muito sério. Então eu sempre, putz, sempre curtia ver, assim, quando tava passando. É, então, eu não peguei nessa época da televisão, não. Não consegui assistir na televisão. Assisti alguns episódios online mesmo. Não consegui, não. Uhum. Pô, eu lembro. Você aí, me lembre. Eu acho que era na SBT, não era na Record, não. Acho que no Record só passava, porra, Televangelismo de madrugada. Não, de madrugada passava... É. Na Record passava Monk, Dr. House, séries assim. Mas, pô, me lembrem aí, onde que passava de madrugada Batman do Adam West? Tenho 95% de certeza que era nessa... Cara, eu não me lembro, assim, de nunca ter ouvido falar de Batman do Adam West no CBT, cara. Eu tô até surpresa de ter falado isso. Não lembro, sério. Eu nunca assisti, nunca vi. Gente, tipo... eu juro. Mas, olha, velho, a coisa que eu lembro, assim, também, não é, tá mais ou menos, tá, é mais ou menos entre série, mas nessa parada, foi Batman Feira da Fruta, velho. Que foi, assim, a primeira vez que eu tive minha internetzinha discada aqui em casa, no modemzinho, sabe? Telefone, fazer barulho escroto. Que eu tenho até hoje. Exato. Eu falei, pô, é internet, você pode procurar o que você quiser e você acha que você quiser. Era isso que tinha na minha cabeça. Aí o que, que eu vou procurar na internet? Ah, eu vou procurar o Batman, né? E como é que eu escrevi Batman? Daquele jeito, do Feira da Fruta, Batman. Aí tô eu ali com meus, putz, sei lá, 6 anos, talvez. Ontem, exato, semana passada. Eu fiz 7 essa semana. Eu tô lá, pô. Aqui, filme do Batman. Aí eu leio porcamente, assim, demoram 20 minutos pra ler meia frase, né? Que eu aprendi a ler até cedo. E aí clico, espero 2 anos pra carregar. E aí quando eu vou ver, são acho que 10 minutos do Batman Feira da Fruta, velho. E depois quando eu fui rever, caralho, eu já vi isso em algum lugar. E depois eu vi que tinha gente que idolatrava essa porra. Caralho, velho. Veio toda a nostalgia na minha cabeça. Acho que foi uma das melhores coisas de heróis que eu vi, assim, quando era bem moleque. Feira da Fruta. Batman Feira da Fruta, eu conheci pelo Orkut, cara. Eu lembro que a galera ficava falando Orkut. E aí tinha vários tópicos que tinha links pra você baixar, pra você assistir. Tinha tipo trecho só. Nem era inteiro, sim, tá ligado? Uhum. Eu fui conhecer Batman Feira da Fruta, mas Cavalo Velho mesmo, no MDM. Lá. Eles comentavam tanto e depois eu fui ver que porra é essa. E me apaixonei, né? Literalmente, que porra é essa? Que porra é essa, Batman? Como diria o Batman? Como é que tá indo aí, Robin? Tá ruim. Essa porcaria não funciona, pô. É claro que funciona, Robin. Funciona nada, pô. Esse pau velho tá podre. Porra. Caralho, essa merda não funciona. Robin, você é um garoto. Não pode ficar falando palavrões. Você é um menino ainda. Deixa o saco, porra. Merda. Robin. Hã? Eu não acredito, essa merda não funciona. Claro que funciona, Rob. Você não sabe mexer em porra nenhuma. Eu não aguento mais essa merda de Batcaverna. Porra, se eu faço tudo nessa merda, saco. Vou embora, bora daqui. Merda, saco. Mal agradecido. Você falou uma parada engraçada agora que você esperou 10 horas pra assistir um vídeo, né? Sim. Tipo, eu ainda passo por isso. Não, mentira. Mas eu lembro da primeira vez que fui assistir um vídeo no YouTube, que eu tinha essa internet de escala também, que era um vídeo de um... nada a ver com o assunto agora, mas me veio na cabeça que era um vídeo de uma historinha. Eu acho, não sei se era Lobo Mau, se era Três Porquinhos, qualquer merda assim. Tipo, eu deixei uma noite inteira carregando. E eu fui no outro dia assistir e tinha só metade, né? pra eu assistir. E era aquela qualidade merda, né? E como as minhas primas eram bem mais velhas que eu, elas falaram pra mim que eu tava matando a internet de casa, que eu tava, sei lá, fazendo minha mãe pagar milhões de reais pra internet vendo um vídeo do YouTube, tá ligado? Que você fica vendo essas coisas pesadas aí e elas viviam de MSN e imagens e tal, e eu tava vendo um vídeo já, né? Vídeo e o Mortadela. Essa época... Pô, Mortadela e Charges. Charges BR, né? Charges BR. Essa época negra da internet, velho, que minha mãe pegava o telefone e conectava a internet só pra dar uma zoada nela. Aí ficava... nessa hora eu vou colocar o barulho da internet. Mas, pô... É isso aí, acho que a gente já consegue encerrar o cast por aqui. Apesar de não ser o cast de primeiros contatos com a internet, deu pra falar um pouquinho também. Mas, pô, espero que vocês tenham se divertido até aqui. Obrigado, Priscila, meu amigo. Obrigado a mim mesmo por a gente ter passado. Cara, vocês não sabem o perrengue que a gente não passa. Não, papaco, né? Você tem que agradecer primeiramente a Deus. Exato, primeiramente a Deus, hashtag Deus no comando, hashtag paz. Vocês não sabem o perrengue que a gente passou pra conseguir gravar isso aqui, velho. Puta que pariu, caiu inúmeras vezes, a própria lojinha não tá aqui. Esse bicho desapareceu. Mas vamos agora pros recadinhos, né? Passar os recados mesmo que a gente tem pra vocês. Vocês têm que seguir a gente. Pô, vocês gostaram do podcast, pelo menos? Retribui. Vamos lá, solta a vinheta. Chegando agora no fim do podcast, no fim da noite também, todo mundo cansado pra caralho, só trabalha nessa porra, merda. É, Priscila, recadinhos. Sigam a gente no Twitter, @.doig. Contam a gente no Facebook, ponto de ignição, só procurar lá, gente, não vou falar em Facebook não, que é ridículo, né? fb.com/.ig, vocês entram direto. Vou falar pra vocês me seguirem no Twitter, @_pastilha, acho que é isso, gente, eu acho que é isso. É isso. Deem notinha 5, né, estrelinha 5 lá pra gente no iTunes, só procurar lá PancakeCast, acho, ou tá ponto de ignição, não lembro, procura lá. Se você quer ser colaborador, quer colaborar com a gente, quer mandar texto, quer mandar resenha, quer mandar notícia, ou só quer falar com a gente, entra no site, eu mando pro nosso e-mail, que é pontodignicão@gmail.com. E se você quiser postar alguma coisa, a gente pega e conversa com você, dependendo do que você mandar, se a gente achar que tem qualidade. Se for uma bosta, a gente também fala na sua cara, mas ok. Não, então, assim, não precisa... Gente, se for mandar post pra gente, não sei se é aquela coisa, ai meu Deus, vou fazer uma redação aqui, fazer uma puta que pariu, não, mas fala uma parada direito. Não, mas pelo menos manda pra gente na BNT, no ISO 216, papel 4 de carta. Não, mas pô, faz uma parada direitinho. Se você quiser que tenha alguma imagem no seu post, você pode mandar separado, pode mandar junto, pode mandar em um Word, pode mandar no próprio e-mail. A gente sempre adapta pra colocar no blogger. Mas, assim, a gente precisa de alguma identificação pra gente acreditar você, né? A gente não vai postar como se a gente tivesse feito. A menos que você queira, lógico. Mas, pô, pode mandar aí. Se lê alguma coisa bacana, não tem lugar onde escrever uma review, a gente tá aberto pra você. Você quer falar sobre alguma coisa que tá surgindo, algum projeto no Catarse, alguma série, alguma coisa, e quer divulgar e não tem onde divulgar, a gente também tá aberto. Você pode enviar e-mail, velho. É só fazer uma parada minimamente bem feita e razoável que a gente tá analisando. E se não tiver bom também, a gente vai dizer, pô, infelizmente não deu. Mas não custa nada tentar. Mamilos, recadinhos. Tô vendendo Jequiti agora. Não, mentira. Tá vendendo Naruto. Tô vendendo Naruto, por favor, compra meus Marutos. Compra meu. Eu não fumei. Caralho. Compra meu Narutão aí, por favor, gente. Eu quero me desfazer dessa merda. Atos finais aí, no meio desse ano vai sair a edição. É o capítulo 2. Capítulo 2. Tá sabendo legal pro cara que tá fazendo. Capítulo 2 da edição 1. Vai sair no meio do ano, eu prometo, tô fazendo, vai sair com certeza. Eu vou disponibilizar o capítulo 1 e o capítulo 2 pra vocês baixarem. Me segue no Twitter lá, Ramos_PDI, que eu falo umas merda lá e também dou notícia de atos finais. Tem atos finais no Tumblr também pra você ficar. Saber mais. Não tem nada. Algumas etapas de desenho eu posto lá, tá meio abandonado porque eu resolvi fazer direto, não ficar tirando foto e tal. Então, artesfinais.tumblr.com pra você ir lá ver as novidades. Eu vou postar alguns especiais, algumas artes especiais, não completas já, não etapas mesmo. Explicando o passado dos personagens ou só uma artezinha e tal. Além do quadrinho, né? E é isso, corre o Narutão aí que tá foda, tô desempregado. Por favor, gente, 50 edições aí. Vou colocar o link. Então, galera, quem quiser me seguir no Twitter pra trocar uma ideia aí, mandar pergunta, mandar, sei lá, sugestão pro QTP, que é o podcast que eu tô mais conta assim, aqui no site, pode me seguir lá, @papacopdi. Acho que de resto do site o pessoal já conseguiu resumir muito bem. E, bom, se a gente tiver tempo, se a gente tiver saco, a maioria das nossas coleções malucas, boas ou ruins, revistas, boneco, revista adolescente, essas merda, vão estar tudo aí no post. Então, se você tá escutando a gente por feed, dá um page view pra gente, vai lá, vai prestar um pouquinho de atenção. E também, assim, se é a primeira vez que você escuta a gente, se não é a primeira vez também, você acha que mais pessoas deviam escutar o PancakeCast ou o QTP, ou até o plantão de segunda, em último caso, não sei. Você pode divulgar, envia pros seus amigos, pô, tem esse podcast aqui e tal. Porque a gente precisa realmente contar com vocês pra divulgar, gente. A gente consegue fazer tudo sozinho. É um trabalho do caralho que a gente tem aqui nesse site, que ainda é pequenininho, mas ainda tem muito a crescer. Valeu, galera. E também contem pra gente qual é a origem secreta de vocês. Falem pra gente o que vocês começaram a acompanhar. Menos você, tipo... Povo Aranha. Ninguém se importa. Não, comenta, Povo Aranha. Não tem problema. Ó, eu quero dizer ao povo. Agora meu. Eu tô falando em eco, porque isso é off. Mas. Fui eu que editei seu comentário. Não foi porque eu gosto de One Piece, porque eu não gosto de One Piece. Eu não leio, mas foi porque eu achei engraçado. Desculpa. Ô, Povo Aranha, eu não sou seu inimigo, é só zoeira, cara. Fica de boa. Mas, pô, comentem aí, quem quiser mandar e-mails, vai que você quer mandar o um e-mail de feedback, manda também. Foda-se, manda o que você quiser aí, pessoal. E divulga. Valeu. Esse programa, ele capta o que eu tô vendo no PC também? O áudio. Nossa, pornografia. Não, não capta. Você pode, os pode, gemidos das pode piranhas. Fazer suas fa... Ah, não. Os gemidos das piranhas capta, acho que capta. Vamos ver. Ah, ótimo. Vamos ver. Tá com medo? O Bambu tá testando, né? Se eles reclamarem, porque tá ouvindo alguma coisa. Vamos ver aqui. Só escuta um... Você tá escutando isso aí? Não. Não. Não, cara. Vocês estão perdendo. Tá bom, beleza, vamos começar agora que tá tarde pra caralho, bora lá.